Adiantar relógio, empurrar tempo com as mãos. Falar a verdade, isso aí nunca virou total. Vou falar isso pra tu na boa. Tudo que meus olhos me fizeram enxergar é tudo que a minha mente nunca imaginar. É tudo aquilo que a minha visão nunca viu. É tudo aquilo que o meu coração nunca sentiu. É o que eu carrego todo tempo por toda essa vida. É foda, mas eu tenho que estar com a cabeça erguida. Agora eu vou ralar pra ninguém me derrubar. Eu tô ligado, sempre vem uns pra atrasar. Deixa quieto, o tempo passa, o mundo gira, é assim. Eu sou, mas eu tenho uma promessa a cumprir. Se eu não me adiantar, quem vai fazer isso por mim? Tenho muito que ralar, fazer alguém feliz. Ai mãe, fica fria, cê tem minha palavra. O que cê fez foi um homem que honra o que tem dentro das calças. Eu vou sem pressa, dando um gás, sempre atrás do dinheiro. Mas pelo certo, quando minha vez chegar, vai ser daquele jeito. Eu tô ligado, sei o que o mundão guardou pra mim. É só questão de tempo para o sofrimento vir. Ai maluco, não xinga nem desmerece o que eu faço. Em vez de puxa meu tapete e adianta o teu lado. Eu tô ligado, sei o que o mundão guardou pra mim. É só questão de tempo para o sofrimento vir. Aí ladrão, cada um tem sua vez. Lugar ao sol. Sou eu e mais milhares na batalha, tá ligado? Vários. Uns desistem, pá. Não, mas não é assim não, irmão. Nem pensei. Se liga só. Tá tudo aí pra nós, tudo tem a sua hora. Cê dá um gás, cê corre atrás, o tempo reconhece a sua história. Não pelo simples fato de se dizer o que se quer, mas também quantos corre os adianto, porque assim que é, sempre na fé. Atrás do que o mundo tem pra mim, vale o esforço, a vida paga a recompensa no fim. Assim como a esperança, sei que depois da tempestade sempre vem a bonança. De que adianta se querer, se não se corre atrás? A vida tá o roteiro, mas o filme é a gente que dirige. Faz isso mesmo, ladrão. É tudo nosso. Sou aquilo que acredito, o que eu quero e posso. Tudo aquilo que enxergo, imagino e sinto. Cada um tem sua vez, é o que eu carrego comigo. Como será o amanhã? Responda quem souber. O meu destino depende do esforço que eu fizer. Eu tô ligado, sei o que o mundão guardou pra mim. É só questão de tempo para o sofrimento vir. Aí maluco, não xinga nem desmerece o que eu faço. Em vez de puxa meu tapete e adianta o teu lado. Eu tô ligado, sei o que o mundão guardou pra mim. É só questão de tempo para o sofrimento vir. Aí ladrão, cada um tem sua vez. Se liga só, pra te derrubar tem vários, tá ligado? Tipo, que é mesmo. E quando você cai, é que você vê quem é que realmente tá do seu lado. É desse jeito. É quente mesmo, ó truta. Uma loucura. E o que tiver que ser, será. Nenhum esforço é em vão. Se abaixar, mover uma palha, já se considera uma missão. Matemática é louca, se une um a vários zeros. Fim das contas é mais ou menos o que eu quero. Tem gente que até ri, mas duvidar já é foda. Só viu a vez chegar, atracar, sair fora. Agora fica zicando aquilo que é pra mim. Aí fulano nem cola, te trombo por aí. De boa, na sinceridade eu desejo colete pra evitar bala. Ao meu ver é respeito, também sou da neurose, mais um sofredor. A meta é glória, vou seguir o caminho que Deus pra mim trilhou. O ontem já foi, o hoje tá aí. Tenho que passar por ele antes de amanhã prosseguir. Pra ir atrás de tudo aquilo que eu sonhei. Mas na noção de que cada um tem a sua vez. Eu tô ligado, sei o que o mundão guardou pra mim. É só questão de tempo para o sofrimento vir. Aí maluco, não xinga nem desmerece o que eu faço. Em vez de puxa meu tapete e adianta o teu lado. Eu tô ligado, sei o que o mundão guardou pra mim. É só questão de tempo para o sofrimento vir. Aí ladrão, cada um tem sua vez. Aí, eu já ouvi várias vezes falar, tá ligado? Que tipo, faz que eu te ajudarei. Isso aí alguém falou pra mim em algum lugar, tá ligado? Tipo, só que é o seguinte: se você ficar esperando de braço cruzado, não chega nada, tá ligado? Se você corre atrás, aí sim você vai saber que cada um realmente tem a sua vez, tá ligado?